Olá, caros ouvintes, boa tarde para todos. Começa agora Nota 7, edição para terça-feira, 27 de maio de 2014. A edição de hoje vai trazer-nos dois momentos interessantíssimos. São tocados ao vivo pela guitarra e viola e guitarra, enfim, viola, pronto, viola e piano do grupo Raízes, que aqui tentaram reconstituir parte do trabalho de Zeca Afonso. Cantor, compositor também, um conhecidíssimo nome da música portuguesa, e Carlos Paredes, o incontornável guitarrista. Nesta edição do nosso programa Nota 7, vamos trazer aqui aos nossos ouvintes parte do disco Conversa com Zeca Afonso e Carlos Paredes. Escolhemos dois temas, éramos para escolher três, mas não havia tempo. Íamos aqui com os vampiros, mas já não há tempo. Ficamos apenas com a canção de Embalar, primeiro. E depois, para acabarmos bem dispostos, o Divertimento. A primeira composição é de José Afonso, o segundo da guitarra de Carlos Paredes. Aqui vamos ouvir em versão viola e piano. É assim que seguimos nesta edição do nosso Nota 7, que da minha parte chega ao fim. Deixo-vos agora com as respectivas melodias. Fique bem ouvinte, uma boa tarde para si. Daqui a um bocadinho marco presença novamente em mais uma edição do Chip Touring. Fique bem e até amanhã.